nós temos que botar na boca do grande, da grande empresa, o gosto do Atlético, né? Então, quando você faz uma coisa a longo prazo, como a própria cervejaria queria, eu estou perdendo o que eu acredito. Eu acredito num próximo contrato muito melhor, apesar desse contrato ter sido muito bom, que tira da gente uma despesa grande, que é a despesa de revitalização dos clubes, dá um dinheiro importante para o Atlético num período curto, exige muito pouco de mídia, quer dizer, o negócio deles vai ser realmente na gôndola do supermercado, é o grande mote da Brahma. E eu acho que assim nós vamos traçando, vamos viabilizando, vamos trazendo devagar poucas coisas, mas coisas bem feitas. Presidente, o time terminou o primeiro turno na quinta colocação. Você ainda está confiante que o Atlético possa chegar ao título? Bom, mas é óbvio que eu estou confiante. É óbvio, se eu tenho confiança e ambição de chegar ao título. Então, todos nós sabemos o que aconteceu no jogo contra o Corinthians, as péssimas coincidências de contusões de jogadores que não podiam jogar, até gols aos 45 minutos que indiretamente nós tomamos. Né? Então, isso aí é só a gente ver com frieza e com boa vontade, que a gente entende que o Atlético não é o maior. Eu volto a dizer o que eu disse no início do ano para todo mundo. Nós não somos o pior time do mundo, mas também não somos o melhor time do mundo, como nenhum outro é. O jornal L'Equipe da França acabou divulgando o interesse do Saint-Étienne no Diego Tardelli. O clube francês procurou o Atlético, fez alguma sondagem, alguma coisa assim? Olha, nós tivemos propostas, não só da França. Agora, o mundo tá interessado no Diego Tardelli, né? Então, nós temos um compromisso com a torcida de segurar o Diego Tardelli. Eu vou cumprir esse compromisso. Eu estou alucinado para acabar essa infeliz dessa janela. Nós vamos fazer um sacrifício e vamos dar. Porque cabe ao presidente dar uma chance ao clube dele chegar. E essa chance eu quero dar ao Atlético esse ano. O ano que vem, provavelmente, eu venda. Porque eu tenho que viabilizar o Atlético para o fim do meu mandato. Para mim, acabar bem meu mandato. Mas esse ano, eu ainda, como eu disse, não decido arquibancada. Eu quero ficar lá e ver... Eu quero dar uma oportunidade para que o Atlético brigue para ser campeão.